Muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Nesse mundo de tantas atrocidades, eu não precisei ouvir palavras pra aprender a ter coragem. Vi na vida aqui um guerreiro de verdade, não precisa se explicar. Só sua batalha vale todo o seu suor e todo o seu amor. Pra morrer com dignidade, não importa quando ou como for. Sabendo o que tu fez, foi em prol da liberdade de expressão. Da mente e corpo são, cê me entende, João. Não adianta bater no peito e falar que é coragem, irmão. Tem que ser mais forte do que as barreiras que colocarão na sua frente. Porque tem gente que mente e não sente o mesmo que tu sente. Então continue de pé na linha de frente. Siga sua natureza pertinente. Não viva nessa do que é conveniente. Porque com muita coisa eu não sou conivente. Não sou conivente. A vida me ensinou a andar, a cair, a me levantar. Com coragem eu ir buscar aquilo que eu sempre procurei por lá. Aquilo que eu sempre procurei. A vida me ensinou a andar, a cair, a me levantar. Com coragem eu ir buscar aquilo que eu sempre procurei por lá. Aquilo que eu sempre procurei. Fecho a cara, mas tento mudar pra uma coisa boa. Evoluir não é uma palavra boba. Saiba entender que tu não vem no mundo à toa. Se tá sem bússola o seu barco, então corra pra proa. Sinta o vento, pra onde ele sopra, aproveite o tempo. Um guerreiro não se incomoda em usar o seu talento pra ir mais longe do que seus próprios pensamentos. E a vitória, irmão, é só questão de tempo. Mas quem cai, levanta e vai com a força do pai. Eu peço paz pra continuar na caminhada sagaz. Só sou eu contra o mundo vagabundo voraz. Eu não posso me perder e nem perder o gás, muito menos ficar parado olhando para trás. Com meus erros aprendi, com postura assumi, sujeito homem MC. A vida me ensinou a andar, a cair, a me levantar. Com coragem eu ir buscar aquilo que eu sempre procurei por lá. Aquilo que eu sempre procurei. A vida me ensinou a andar, a cair, a me levantar. Com coragem eu ir buscar aquilo que eu sempre procurei por lá. Aquilo que eu sempre procurei. Como São Jorge, mas sem espada e cavalo. Eu tenho um microfone, inteligência pra vencer o diabo, que vem sempre disfarçado. Mas como algum, eu tenho forças pra deixá-lo em pedaço. O dragão sendo massacrado, eu tenho essa imagem, tá gravado. Que com o bem, o mal cai. Pode não ser no momento exato, mas aí, sempre vai de ralo. Sempre vai de ralo. Porque o mal do homem o consome e o leva pra longe. Guerreiros e guerreiras de frente pro monte. De hipocrisias que não faz com que eu me amedronte. Só a liberdade de um parceiro, a força de um rinoceronte. Com coragem eu vou seguir, sempre adiante, avante. Não seja ignorante, isso mostra no seu semblante. Que você não passa de um mero principiante. De um mero principiante. A vida me ensinou a andar, a cair, a me levantar. Com coragem eu ir buscar aquilo que eu sempre procurei por lá. Aquilo que eu sempre procurei. A vida me ensinou a andar, a cair, a me levantar. Com coragem eu ir buscar aquilo que eu sempre procurei por lá. Aquilo que eu sempre procurei. Jogando o jogo da vida, o clima na pista te deixa com a ação oprimida. Manter a cabeça erguida que o jogo vira. O mundo gira, eu sei, vagabundo pira. Mas se tu acertar na mira, tenha coragem para dar seguida. Porque pode ser sua última partida. Sua última rima em cima da batida. Então se ligue na sua vida, reveja os seus passos nessa trilha, meus parelhas.